assim ninguém vê. Sou o eterno quem que protege. Então cola com a gente pra entender. Periferia unida no rap, onde tudo acontece e ninguém vê. Sou o eterno quem que protege. Então cola com a gente pra entender. Periferia unida no rap. Chega mais, vamos trocar uma ideia com os camarada de responsa e dizer pra você que fomos enganados. É no passado e hoje no presente. É discriminado pela sociedade como indigente. Pessoa sem coração, não tendo bondade com ninguém, só quer passar a mão. Homem de Zeus que só pensa nos seus filhos e olhe lá sua nação. Povo ruim que só querem te enganar. O povo com tanta falsidade, cada um com sua parte mentirosa e não pratica a verdade. Que vou crendo firmemente, vou levando em frente, desmascarando os mascarados tipo Mr. M. Estamos enfurecidos ou iludidos por vocês, cambada de demagogo, de tanto blá blá blá, de parada errada, de tanta falsidade que não pega nada. Onde tudo acontece ninguém vê. Sou o eterno quem que protege. Então cola com a gente pra entender. Periferia unida no rap, onde tudo acontece ninguém vê. Sou o eterno a gente pra entender. Periferia unida no rap. Agora estou em São Sebastião, o centro-oeste do SB, onde muitos crimes acontecem. Aqui são muitos tiros, facadas e até mesmo você é degolado. Mas muito é mistério a ser descoberto. Falta de amor, sentimento sincero para uma vida melhor. Desempenho ficar, eles têm muito mais do que ouro e prata. Mas pra que tudo isso se não tiver o amor de Yahushua, nosso Senhor, Redentor, Salvador, milagro que me mostrou tudo que possa ser, que poderia ter, que vai acontecer. Você vai ver, porque a justiça de Yah tarda, mas não falha. Ha, tarda, mas não falha. Não dá nada, na. Onde tudo acontece ninguém vê. Sou o eterno quem que protege. Então cola com a gente pra entender. Periferia unida no rap, onde tudo acontece ninguém vê. Sou o eterno protege, então cola com a gente pra entender. Periferia unida no rap. Mas pessoas venham aqui novamente querer nos enganar, mas não vai dar, porque já foi revelado desse engano. Seu aqui não cola não, sente só, já tá na mira dos meus irmãos. Em jejum, oração, junto com nossos irmãos, manifestando a fé e a. E é por isso que eu vou dizendo o que está acontecendo. É terremotos, maremotos, furacão, sequestro, relâmpago, assalto a banco. Isso acontece quase todos os dias. A cada dia a tendência é só piorar, pra que há cada vez mais. E ficamos sem saber por que as coisas têm de acontecer. Mas na verdade a culpa é dos antepassados, daqueles que tentaram nos tirar, nos enganar com suas ideologias. Gregos, romana, foi de Roma que aconteceu o engano. Falsas crenças para te enganar e desviar a atenção dos filhos teus. Então não vamos cair em novas tentações, doutrinas, vida, lei do cão. Onde tudo acontece ninguém vê. Sou o eterno quem que protege. Então cola com a gente pra entender. Periferia unida no rap, onde tudo acontece ninguém vê. Sou o eterno quem que protege. Então cola com a gente pra entender.